Aqui a música não para. Mega Príncipe Negro. Fazendo a sua diversão. Dói, né? Quando a gente ama alguém que nos engana. Dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Yeah! Dói, né? Quando a gente gosta. Dói, né? E o outro não se importa. Pois é, eu fiz só pra você saber. O quê? De boa na área também. O som da galera. Mega Príncipe Negro. E quem sabe prepara sua voz e canta bem alto. O quê? Seu olhar quando te conheci. Meu amigo Nenê da Reda ali com a gente. Meu parceiro Max, velha guarda, gente nossa. Tá aqui com a gente também, obrigado. Tá com saudade. Olha o Davizinho aí, olha o Davizinho. O homem de confiança do povo tá com a gente também. Amigão do Edilson Pedials. E aí, Fernandinho? A nossa GDB com a gente, valeu, boa na geleia. Meu amigo Sérgio, o Astro, nossa mega sem emoção por ali. Obrigado pelo carinho de vocês também. Rapaz! Girando, girando, girando! Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Ah, Turinha Boy! Meu amigo Turinha Boy com a gente também na área. Meu amigo Ricardo, olha a equipe mouse no setor, valeu! Simba! Vem, meu príncipe! Mega Príncipe Negro. Diego GPI com a gente. Nosso amigo Paturi. O Tico tá na área também. Olha a galera na pressão, Diego. Olha o batidão. Bora, Alex. Sai, bonequinho. E a Sara, hein? Tá na hora de empurrar, vai nela. Aí novinha. E nela, e nela, e nela. Jogou na parede, te empurrou. Foi empurrado. Aniversário da bonequinha. Tudo por conta do Alex. Beleza, bora. Mega Príncipe Negro. Ele é brabo, ele é. Meu amigo Regis da treta com a gente, um abraço acima, garoto. Vem. O Antônio da OID e toda a galera. E o nosso parceiro Mortadela aqui com a gente. Não vai deixar ninguém dormir aí, Mortadela. O Edson da equipe Aço. Vem de bola, tá com a gente. E o Mori doidão. É dessa que eu gosto, hein? É dessa que a galera dá o maior valor! Que dia é o sol? Só que não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Que dia é o sol? Só que vai chegar só 6 da manhã, joga a mãozinha pro céu e canta bem alto. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Pode até fazer o coração, faz o coraçãozinho. Eu não quero criar esperança. Amanhã, seja bem-vindo, garoto! Meu casamento foi marcado pra semana. Que bonito, vai! Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. E diz assim: eu queria. Alô, Fátio. Você na minha vida. Esquecer que. Obrigado, meus malvistas! Eu já te encontrei. Bora, Augusto! Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você, é seu nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. É seu nome que ele grita bem alto. Eu quero ver a galera gritar. É assim que vai ser domingo, gente! O príncipe e o super pop no Lapa! Júnior, tô de boa com a gente! Olha o logo do Grau! Veio assim e foi de repente, hein? Vamos cantar, mãe! Ela veio assim. Solta a voz. Foi tão de repente. E de erro só. Tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Fala substituto com a gente. Olha o Robson Design. Um abraço pra Daiane. O índio e o passarinho. Meu coração me diz que o amor encontrou. Chabana, Célio, não se cuide. Vou te falar. Amigo Max da Red, valeu, neném! Esquecer, vem me amar até o amanhecer. Isso é amor, eu não posso. Minha amiga Thay com a gente, nossa princesa Thay. Meu amigo Gaspar, um abraço, Manu. Manu do beijo, Diego com a gente também. Deixa eu agradecer a nossa amiga Mai. Alô, Mai! Estava rompendo fronteira semana passada. Alô, Arthurzinho! Tá no coqueiro com a gente. Minha amiga Fernanda aqui, que saudade de você. Olha o corpo do coqueiro na área. Príncipe Negro. Meu amigo Fera do Rock com a gente. O Príncipe Guedo e toda a galera do Rock. Cadê o Guedo? Alô, Guedo! Querendo te encontrar, toda mulher que vejo. Imagino você, onde você está. Você tá aqui do ladinho. Um dia você vai ligar. Canta aí! Um dia você vai saber, vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer. Alfinete abusados com a gente. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai. Eu passei o Jaleia, GDB, bora Jaleia! Sai da minha vida, Mega Príncipe. Uma vez vai. Ei, Bernardinho! Galera do Rock aqui com a gente, confirmadíssimo aí, ó. Mas não esquece. Domingo no Lapa, junto com o Príncipe e o Pop, garoto. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando, vai me procurar. O que pedindo pra. Olha o Mega! O amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou pra ficar. Você veio me completar. Ô, menino, pode parar que esse negócio de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu filho? Júlio de Castro vai embora! É no 3, é no 2, é no 1! Vai! Meu amigo Dudu aqui com a gente! E a nossa amiga Rita Gold, tô sabendo que tá na área, valeu, Ritinha! Agora eu vou no Búfalo, no Búfalo do Marajó. Agora eu vou no. Meu amigo Leonando, os humildes com a gente, o Playboy da Retro, hein? Tá tudo aqui! Devagar, vem tremendo, que o Badala vai tocar. safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ter. Peraí, peraí, peraí, para tudo! E quem nunca levou uma chifrada, chifrada, chifrada? Quem já levou um chifre, joga a mãozinha pro céu. Quem nunca levou um chifre aí, põe a mãozinha pra cima. E quem já levou um chifre, dá um grito! Então faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o bora! Olha só quem nos veio fazer uma visita também, Gelson. Nosso amigo Pierre Cupidon. Nosso amigo DJ Pierre Cupidon tá aqui com a gente. Recém-chegado do Brasil. É amigo do Príncipe, do Búfalo. Veio no Daniel com a gente. Um abraço, Pierre! Tá por aqui, um abraço com muito carinho. Meu amigo Maurício do Detran com a gente. O Johnny Pio. Os assessores do empresário Gordo lá de Marituba. E também as suas primeiras damas aqui com a gente. A Paula Silva, Jéssica. Um abraço pra galera, gente boa. Meu amigo Ricardo Multimídia. Olha o Júnior alucinado aqui do ladinho, rapaz. Caralho. Bora pra cima! Canta assim, ó. Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Mega Príncipe, Príncipe. Meu amigo David da família Tapanão, um abraço! Eu vou dançar com o Mega Príncipe. Príncipe. Príncipe. Glória e noiva agora! Oh! Meu grande amigo Vitor e a sua esposa Tati tá aqui com a gente também. Eles que na próxima sexta, dia 17, estarão inaugurando a mais nova casa de show do Brasil. É, Point Show inaugura na próxima sexta, 17, com Super Pop Live na Arterial 18, próximo ao Conjunto Estádio Maroja, na cidade de Nova Oi. Boa sorte, Vitor, boa sorte, Tati! Os contagiantes DJs Edilson e Edielson. Fazendo você dançar. Bora começar agora! Vai começar, putaria! E aí, Pereira Detona Funk? Meu amigo Rafael Rato! Aí, Lucas Nunes, bora pra cima, galera! Aí, o que pilantra! Cada produção é MC Milionário? E o Mortadela? Te prepara. Que eu vou te botar. E eu? Que eu vou te botar. A nossa amiga Ellen também tá aqui com a gente, curtindo o Mega. Um abraço, Ellen, pra você aí, ó. Aqui. Olha o Júnior da Pedreira na área. Quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas cadê o Breninho? Já chegou? Nosso parceiro Breninho Gelson. Dia e noite tá junto com a gente, dando uma força muito bacana pro Príncipe. Tá aí junto com toda a galera já reunida, com seu irmão Rianzinho. Né? O meu brother. E hoje é o aniversário do Rianzinho. E aí, vem comemorar com a gente. Parabéns, Rianzinho! O moleque já é de maior, 18 anos! Vai começar, putaria! É o Breninho, é o Breninho. Parabéns, Breninho! Já é de maior, né, Breninho? E o nosso parceiro gringo tá aqui com a gente, fala gringo! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Meu amigo Rubinho tá max, mais uma vez, valeu Rubinho! Valeu pra Turinha, no Tico da Pedreira! No primeiro eu vou subir, no terceiro vou descer. No terceiro, um macetinho eu vou. Quica agora! Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica pra você. Quica, quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Olha a Jessiquinha na área, rapaz! Senta em mim, dança em mim, pereca. E ela disse que hoje é na pressão! Jessiquinha, pedreiro, um beijo, minha princesa. Um abraço, Arthur e a Rai também. Alô, Mil Caçada, meu amigo Diego, a equipe tá certa, tá em peso no Daniel. Ô bandida maravilha. Nosso amigo Dudu do Mega Gol com a gente, tá de volta no Príncipe. Tá ali com o Patorinho, o Tigo. Meu amigo Rubinho da Max, vai lá, Rubinho. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir. Alô, Edilson. No terceiro macetinho eu vou. Faz o pé. Quica, quica pra você. Quica, quica. Os irmãos Edilson e Edielson vão elevar suas adrenalinas ao máximo. Bora dar uma agitada agora! Príncipe Negro! Príncipe Negro! É isso aí, voz! Joga a mãozinha pra cima. Quem é do clube do Remo? Lembra dessa, Guido? Príncipe Negro, eu sei que eu sou. Keep sleeping, keep on waking. Without the woman next to me, guilt is burning inside. I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. Come back here. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Bora mega sem futuro. Meu amigo Márcio Pop com a gente. Impregnado. É carnezinha hi-fi. Didi belíssima. Um abraço, muito carinho. Só que não tem hora pra chegar em casa e põe a mãozinha pro céu! Vem assim, ó! Vem assim! Vem assim, ó! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Meu amigo do DJ Cássio! Galera de Breves aqui com a gente, gente boa pra caramba. Alô, Neto! Estoura essa champanhe e elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. Empina aí, novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já. Olha quem já tá na área, meu amigo Júnior da Dinave com a gente. Alô, Júnior, obrigado pelo carinho também. Nosso amigo Diego Camarão. Olha a equipe, pega leve. O Igor da Mega Pop 10 com a gente também. O Railson, galera, muita gente boa. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bora beber! Aí, DJ Edielson! Eu! Manda mais uma! Bora! E sabe aquele gelo que você me deu? Red Bull, eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Meu amigo Vini Cupidou, gosta, eu chamo Vini. Eu tô tomando um abraço, Arca, sua primeira dama. Alô, Bill, alô, Guri. Pode beber da Vila com a gente, da Vila Esperança. Liberar o Dudu hoje aí, olha aí, Guido. Você é apertar o lobo do safanão. Agora, agora. O tempo conserta tudo, ninguém perde por. Nosso amigo Rafael, Rafael Pitbull com a gente. Leila Cinha Paradão, Mega Food é Hi-Fi. Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim. Bora, Mega Light, tá valendo? Com certeza se deixei de. Bora, gordo. Só que eu sei de dar amor e você me dá gelo. Vai, leva gelo. nosso amigo Bacurau da GDC tá aqui com a gente. Olha aí, Vitor! Agora se está aí de camarote, é bebendo gelo e tomando cirote, curtindo na balada, soltando virote. Meu amigo Nilcine mal fala! Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo, curtindo na balada, soltando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor. E aí, orelha? Não dorme na aula não, filho. Carnaval de Salvador tem safadão. Mega Príncipe Negro. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. O Arthurzinho do Coqueiro com a gente, alô miúda. Vai. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Ô coração vagabundo, hein? Jogou nossa história num poço sem fundo. Nosso amigo Ricardo Multimídia tá aqui com a gente. Tem o cara que fez a beat aí, ó. Aqui na festa do Daniel hoje, cara. Alô, Ricardo! Você merece o tipo de pinta do mundo. Agora se está aí de camarote. De camarote! Alô, Pompom! Curtindo na balada, soltando virote. E você de bandeira sem ninguém na gelada. A minha chegada disso, Pompom, vem logo comigo. Vem logo trazendo logo ele. Bora, DJ! Nosso amigo Pico do Pop com a gente, Ultra HD, Pelatinho, Tato! Pra aprender que amor não é brincadeira. Manda um abraço, meu irmão, com o Sueli, Tom Bela do Brasil, meu irmão! Aqui a música não para. Mega Príncipe Negro. Fazendo a sua diversão. Boa noite! Olha que nessa hora que é bacana, hein? E o cara chega junto logo da gata, puxa ela na moral e dança coladinho. Geleia fica só lembrando nessa hora dela, né, Geleia? Eu quero ser o seu lençol macio. Olha que muita onda hoje! Eu quero te aquecer no vento frio. Com você também quero alegria. Meu amigo Fabrício da XK com a gente. Minha amiga Betânia. Comemorando 4 meses de namoro, de muito amor. Tinha que ser no Mega, né, rapaz? Eu quero ser um pássaro bonito. Alô, Breninho! Parabéns, meu parceiro! Quero voar no seu infinito céu. Aqui é Mega Príncipe Negro. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Grande Breninho aniversariando hoje. Parabéns, Breninho! Parabéns pelo dia do seu aniversário. Baby, não me deixe só. Olha, já avistei aqui meu professor Nenê, rapaz. Mano, coração de Deus. Bora, professor Nenê, gente nossa. Brigar, levar tudo a sério. Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Meu amigo Pascal da equipe Coyote com a gente. Eu não vacilei, juro, não sou o Elcio da Petrobras, não tá de volta. Se não fiz nada de errado. Leonardo Zumilde, fala Leonardo. Pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Son, saudade. Eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. Bora, Neta Retro! De você não vou nem levar lembranças. Será que é ou não? É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade. Tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. Dizes Patrício, Mauro e André do comércio vão tocar. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade. Tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. Dizes Patrício, Mauro e André do comércio. DJ Edielson. Bora pra cima! Manda ver! E agora? Joga a mãozinha pra cima! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! É a galera do comércio! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, meu parceiro Guedo, lá do Voyage Sem Vergonha, que é uma pancada de zombies. Meu amigo Fábio do Golf Impressão, meus amigos Caio e o Cássio, DJ Sky e Cássio, da galera do rock, galera gente boa, gente nossa. Pai, o parceirão da gente. Deixou na solidão, agora é tarde de camarada Wendel, da motorizada no Wendel. Não quero, mas você não volta atrás. Desculpe o que passou. Quem sabe canta! Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. O é igual na batida! E hoje sábado tem príncipe! Lá em Benevides, no Galpão Big Sur! Não existe fronteira! Vai ser assim, ó! Pra me segurar! Não existe barreira que eu não possa atravessar! Não existe nada, somente Deus! Pra nos separar! Fala, Mega Light! Se ama! Alô, mãe! Na cama! Cartuzinha! Eu respiro você! Em qualquer lugar! Bora, Manu! Será que eu só faço besteira pra te encontrar? Alô, Gaspar! Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua. E ela hoje vai ficar assim, ó! Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca. Regi da treta com a gente, manda feliz aniversário. Eu sou maluca, pra Tainá. Maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca. A Tayana, é isso, a Tayana? Você. A mulher do Patrick. Eu sou maluca. A galera da 80, beleza? Aí. Acabei de crer. Os corações apaixonados, essa aí, ó. Meu amigo Arthur! Amigo, a gente lá pra cima, garoto. DJ Edilson. DJ Edilson. O som da galera. Bota Cígio! Diz assim, ó. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. Agora eu consigo entender. Se não me toca, é porque não me quer. Agora eu consigo entender. Só quem tá solteiro vai soltar sua voz aí, vai! Vai! Eu choro. Chora não. Olha o Rafael Rato na área. Oh. E agora? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando. Meu amigo Júnior da Pedreira. Sentimento. O Ailson da Pedreira, sua primeira dama com a gente. Alô, Marquinho Belém, tá com a gente na área. Alô, Abrão. Eu sei que quando eu ver você. sabe. Rubinas, estátuas na área. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante. Meu amigo Júnior da Dinave, igual a gente passa no Dedinho Cigarro. Eu quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Visão perto até a morte. Olha o Dedinho pro céu, pro céu. Pro céu. Fotógrafo oficial das aparelhagens, Gil Sônia. Nosso amigo Vevé Produções está na área. Já registrando os melhores momentos de Príncipe e Búfalo do Marajó. Aqui no Daniel. Olha o Cida da Âncora, velha guarda, né, mãe? Tá com o Astro, lá com o Sérgio, sem noção. Vem em casa! Meu amigo DJ Thiago Farias. Bora, Mega Sem Futuro. Só quem é do Paysandu aí, põe a mãozinha pro céu, hein? Quem é que acredita que o Paysandu vai chegar lá, põe a mãozinha pra cima? Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Paysandu aí, ó. E quem é do clube do Remo que bota fé também no Leão, joga a mãozinha pra cima. E bate na palminha, na palminha, na palminha. Samia e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Olha o Bazuca GDS, bicho. Um solinho. E bora, meu mega. Aí se é assim domingo lá no Lapa, junto com o Mega. É o Pop Life. O nosso amigo DJ Mortadela, da Guajus, quando ele bora, Mortadela. Ué, quem mexer com a gente vai levar-lhe uma picada, arreda tudo. Fui alucinado no segundo. Eu sou de um time que a família dá valor. O nome dele é de futebol show. Bora, minha Mega Nike, manda ver! É pra cima! Perguntou no comecinho, eu queria saber no Daniel, quem só vai chegar de manhã em casa, coloca esse braço aí em cima pra gente aí, e quem acredita que o Paysandu vai dar mais um show nesse final de semana, joga o braço lá em cima. Sabe o que eu acho incrível? É que mesmo o clube do Remo, nessa dívida que tá, mas a torcida é fiel, e o clube tinha que honrar a torcida, né, verdade, gente? Só quem é do Leão, joga o braço lá em cima. Braço lá em cima. Braço lá em cima. Bate na palma da mão. Vem, vem. Libera, libera, libera. Então deixa eu sentir assim, Gels. Deixa eu sentir assim. Vou começar aqui pela Mega Nike, dando uma volta assim. Galera aqui do fundão. Galera no lado direito, no lado esquerdo. Como é que é? Sobe. Sobe. Sobe. Então faz pra Deus o Gels assim, ó. Vem. É o Mega, é o Mega, é o Mega. É o Mega, é o Mega, é o Mega. Libera, Gelson! No grito de guerra do Príncipe! Vou dançando. Bora, bora! Vou dançando. Joga ali em cima e bate na palma da mão. Vem, vem, vem. Tem mais uma aí? É. Só quem tá soltando, joga o braço ali em cima. Joga o bracinho ali em cima e bate mão. Vem, vem. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Eu quero ver como é que é. Com o Mega Príncipe vou indo. Então, gira, gira, gira. Vem, mais, toma no Mega. Solta a voz. Como é que é? Um, dois. E vai assim, assim, assim, assim, ó. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Como é que é? É? Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. Vem! Tá faltando. O quê? Libera. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo. Vem mais uma pra cima, Deus. Pra cima, pra cima, pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga. Joga. Joga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobe a mãozinha. Deixa eu sentir assim na batida. Quem sabe essa aqui, ó? Eu queria que vocês colocassem o bracinho pra cima e cantassem bem forte assim. Só quem é filho de Deus aí, joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu, joga pro lado e pro outro. Quando penso em ligar pra você, tá por conta de vocês, vai. Eu me escondo de todas as formas. Fala meus abusados, tá valendo? Eu não quero criar esperança. Libera aí, solta a voz. Mas não paro de pensar em você. Pega sem futuro, ó. E o casamento? É? Mas como é que eu vou me casar? Sabe por quê? Eu ainda amo muito você, muito. Então! Eu queria tirar você da minha vida. Chegaram os capinação ali. Valeu! Eu já te encontrei. Isso assim! Mas meu coração não quer deixar. E o quê? Me chama por você. Chama, vai. Vem! É seu nome que ele grita bem alto. É? Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Prepara uma daquela que a galera vai à loucura, Gelson. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Fazer o seguinte, olha. Nosso parceiro Breninho tá aniversariando hoje. O homem é pai sandu de coração. Trouxe o bolo, trouxe tudo. Já faz mais ou menos assim umas duas semanas que ele falou, Gilson, vou aniversariar no dia 10 de abril e vou comemorar no Príncipe. Né? A bonequinha também, Gels, tá fazendo aniversário hoje. E ela falou assim, é tudo por conta do único homem da minha vida, o Alex. Né? Então bora. Faz o seguinte. Joga o bracinho lá em cima. Joga o bracinho lá em cima. Quero ver assim, ó. Parabéns pra... Fala, Braninho! Essa... Muitas... Muitos! Bora, mortadela! Vamos pra cima! Vem, vem, vem! Libera, libera! Oi! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga em cima! Hey! Ho! É! Hey! Ho! Hey! Ho! Bora, bebê! Ho! Hey! Eu lembro do seu slow! Ho! Hey! DJ Gelson! Peraí, a gente vai mandar mais uma vez. E eu queria que você soltasse a voz mais alto e bem forte, hein? Prepara agora! Só pros homens sinceros. Os homens que nunca traíram as namoradas. Que eu sei que tem um monte de homens sinceros hoje aqui no Daniele. Quem nunca traiu a namorada, joga a mãozinha pra cima aí. E quem já traiu, joga a mãozinha pro céu. Só as mulheres que não dependem pros homens pra porra nenhuma, levanta a mãozinha! E bora endoidar agora! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota rei. Só quem é rei. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. É o Ricardo da Multimídia. Maltrata meu DJ. As boas-vindas para mais um dos grandes profissionais das aparelhagens 007. E ele tá de volta a casa. Nosso amigo Ian, o homem do LED do Príncipe, tá por aqui, tá de volta. Sem você. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Com o Mega Príncipe vou endoidar. Endoida, irmão, endoida, irmão. Com Edicia de Alfa, chapa vai esquentar. Pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota, bota, bota, bota, bota, beijo devagarinho. Pois é, como eu dizia, o Príncipe é uma equipe de grandes profissionais. Cada montagem, minha equipe de produção, fielmente, sempre trabalhando firme e forte para o sucesso do Príncipe. Parabéns a toda a minha equipe. Cara que se esforça sempre ao máximo para que a gente possa fazer um grande show. Gustavo, galera da luz, galera do som. Essa bunda no chão. Bora, Duda! Essa bunda no chão. Bota a mão na cintura. O Ian tá de volta e dá um samba nesse moleque que ele merece. Aí, senta essa bunda no chão. E aí, alfinete! Você igual a gente no show do Príncipe da Vem? Cinturinha, deixa aí. Jasquinha! Bota a mão na cintura. Tá no show, valeu, Jasquinha! Oh, Rodrigo dos Fogos! Eita, equipe! Nossa amiga Juni! Tá aqui com a gente também! Alô, Marisa! Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e das chamas amiguinhas. Vai aqui pra joga, joga, joga, joga e puxa! Nosso amigo Christian Produções, homem que cuida dos designs do Príncipe, tá aqui com a gente. Tá da Guanabara, um abraço com muito carinho. DJ Kaiwan, meu amigo Júnior Soares, valeu! Tony Doidão! Caian Ribeiro, um abraço, Caian! Que doida! Pra cima! Pra cima, mãe! É a chada, tá certo no circuito! Na boca da galera, não tem jeito, eu quero ouvir como é que é, libera aí, vai! Alô, Edielson! É o Mega! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Fernandinho, olha o Chalé, a GDB com a gente, o Porquinho, o Arian, galera do Príncipe sempre dando moral pra gente, obrigado. Olha o Bazuca, a GDS toda por aqui. É, obrigado, Vitor, obrigado, Tati. Boa sorte, um novo empreendimento, hein? Mas meu coração não quer deixar, ele chora. Vai, Dudu! Você, meu amigo Iago com a gente. Grita bem, diz como é que eu posso ser feliz. Carolzinha, olha o Catita aqui com a gente. Vai ser papai, né, rapaz? O homem não é choco, não. Viviane Batidão. Alisana, vinha no grau. Sabe o que ela quer? O empresário Júnior da Dinave no circuito. Diz assim, Edilson, vou invadir benefícios hoje no TG. E domingo tem Príncipe Super Pop no Lapa. Aqui novinha, eu sou safadinho. Alô, Guedo. Na parede te empurro. Um abraço, Dai, um abraço, John. William. Empurra, da Super Trinca. Empurra, logo mais, já já tem o Búfalo do Marajó. Ele é brabo, ele é pica, ele é arrebentando pra galera. Do jeito amigo Rafael Cassiano já preparado por ali. O Darlan também. Josias vai dar um show também já já. Darlan que me deve 2 pacotes de cerveja. Não esqueci não, filho. Vou tomar já já aí. Vai. 16 e 17 de maio, lançamento da maior evolução de som do Pará. Novo Búfalo do Marajó tá chegando, gente. 16 e 17 de maio, Metrópole vai ser pequena pra multidão. E bora pra cima! O homem da balinha mercante. Esse é bom, bicho. Bora, grande Dudu. Bora, Marisa, segura aí. O Augusto, mordeu minha pé 2, é sempre nosso. Bora, não é de TV. Alô, Rubinho, tá vendo? Não é nenhum sonho. Chega o GPI. Onde se esconde sua tua procura, ó meu amor, ó meu... O coração! Banda Puro Desejo, DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Lacinho com a gente, repórter cinematográfico, aqui com a gente. Um abraço muito grande do Jusco Gels. Alô, carinho! Tirando tudo. O que pensa que eu sou, sou que pensou me libera, e a Thay do Bronze com o Bronze Cerrado, né? Gaspar que o diga, hein? Né, Murilo? Bora, Arthur! Minha mega Nike! Muito porque me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor. Sei que sou sua menina, não sou. Tô brincando pra você. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. Deixa eu agradecer também, Jals. Ao nosso grande amigo Carlinho, meu amigo Carlinho e Daniele, diretor-geral aqui do Sítio Daniele, que é um grande parceiro dos irmãos Edilson Gels. Ele sempre aposta também na gente. Um abraço com muito carinho, Carlinho. Obrigado, meu grande amigo Luciano. Obrigado, Carlito, mais uma vez pela oportunidade de estar ao lado dessa monstruosa aparelhagem. Tanto no tamanho, quanto na qualidade, no sucesso, na simplicidade e na humildade. Búfalo do Marajó, afinal de contas, chegou no Brasil, chegou no Pará, conquistou seu espaço. E rapaziada, gente boa pra caramba, sempre deu oportunidade para as outras aparelhagens estarem junto com eles. Eita, olha ali, Jalso Rubens na técnica, homem bom. Um dia você vai ligar. Diz. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer. Nosso amigo Rubens, um dos melhores engenheiros eletrônicos do Brasil, um grande técnico de som. Aqui com a gente, um abraço muito carinho da empresa Búfalo do Marajó. Príncipe Negro. Agora de uma vez. Príncipe Negro. Olha bom. Nunca mais quero te ver. Grande consultor técnico. Vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui. DJ Edielson. Mas não esquece que um dia eu te amei. Fabrício da Xiscala, Betânia. Alô, Darlan, quando quiser, parceiro. Banda. Bora, pois é, só tem um búfalo. Quem tá solteiro, joga o dedinho pra cima. Nosso nossa amiga Silvia Brasil, na companhia do meu amigo Juinho da Nave. Alô, Silvinha, tá em casa, obrigado. Renan e o Bozo com a gente. Olha o replay ali com a gente. Replay 1 e 2. Tudo em casa, bora. Galera do Pai Segundo, valeu. Treme, treme, treme, tudo. Wellington Mega Pai, é o igualzinho. Alô, Wendel, fala do rock. Obrigado, Sérgio. Olha o Astro, sem noção. Caralho, o DJ Olha aí, Edilson. Estou vindo do coração, queria parabenizar, cara. O DJ Josias, que está aniversariando hoje. Inclusive, está aniversariando no dia hoje, cara. Tá, tá, tá, né? E a gente do coração queria desejar para você, Josias, parabéns, sucesso. Muita saúde no coração, garoto. Após essa, tem um bom falou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson, Wanderson e Junior Mix. A gente se encontra no próximo show do Mega.